A minha mensagem é para que todos que sintam no coração a esperança de ser melhor para si mesmo. Como disse, eu sou a ressaca da praia. Ser combatida é ser guerreira, é ser mulher, é ser mãe, é ser menina, é ser quem eu sou. Sou menina, sou tranquila, sou serena, mas também sei agitada e também sei extremamente furiosa quando quero. Claro. Então, a força do arrependimento, a força profunda do arrependimento, gera mudanças, gera transformações, gera evolução. Mas você precisa entender essa palavra. Você precisa entender esse sentimento. Se você não olha para si e não compreende a si, você não vai encontrar Deus no próximo. A verdade é que a morte não existe. Você abandona uma matéria e assume uma nova vida, um renascimento. Se você chegou até aqui, você tem uma missão. A limitação, ela é opcional. O sofrimento, ele é opcional. Nada acontece por acaso. Não existe coincidência. Se você chegou até a mim, algo nos interliga. Se você vai sair daqui e vai encontrar outras pessoas, algo nos interliga. É simples, porém é complexo. Igual assim. Exatamente. Claro, bom dia a todos. bom dia, graças a Deus. Qual que é o seu nome? Inicialmente, que Deus ilumine nossa reunião. Na verdade, Deus, ele sempre está presente em todos os cantos. Eu me chamo Bombagira Menina da Praia. Bombagira, menina da praia. No mundo astral, se pudéssemos vê-la nesse momento, a senhora se plasma com aproximadamente qual idade? 17 anos. Por que assim? Na verdade, podemos escolher. Tudo é uma escolha nesse universo e em todos os universos paralelos. Optei responder dessa forma pelo simples fato de ter desencarnado com essa idade. Claro que sim. Por que da praia? Fui entregue ao oceano com essa idade e vivo em todo o planeta, em toda a colônia espiritual do reino do oceano e da praia. Conta pra gente como é que foi esse processo de ser entregue ao oceano nessa idade. Na verdade, cada um tem uma missão. E a minha missão, ela foi concluída a partir do momento em que realmente houve uma intervenção divina para mim ser entregue ao Senhor. naquela época em que vivia, as pessoas eram extremamente arrogantes, intolerantes, e a partir de uma decisão, eu fui entregue ao oceano como oferenda para poder realizar assim todos os meus trabalhos. Tá certo. Fala um pouco mais sobre essa oferenda e por que que não podia ser outra pessoa entregue. Pelos desígnios do Altíssimo. Claro. A compreensão em um determinado estágio da sua evolução, muitas das vezes é necessária. Você está aqui por um motivo, nós estamos aqui por um motivo, e muitas das vezes não compreendemos os desígnios do superior. Quando a nossa consciência se transcende, sai do patamar em que muitas das vezes nos sentimos confortável, os esclarecimentos maiores nos chegam e nós temos a dádiva de compreender tudo o que nos acontece. Nossa. Como é que ficou sua família depois desse evento? Na verdade, a minha família sempre esteve presente. Em todo o tempo, você se refere à minha família encarnada ou à minha família espiritual? Ah, encarnada. Num primeiro momento, muita incompreensão. Num segundo momento, chegou o que precisava de ser chegado para cada um. Claro. E como é que foi para a senhora depois da morte? A verdade é que a morte não existe. Você abandona uma matéria e assume uma nova vida, um renascimento. E aí, como é que foi o seu espírito recebido do outro lado, depois do desencarne aqui? Sempre me mantive muito serena. Não foi à toa que eu fui encaminhada para esse reino. Na verdade, quando se aprende que você não precisa entrar em pânico, em desespero, tudo se simplifica. Não existe segredo e não existe mistério. Seu médico está usando na cabeça um tipo de um turbante. Foi a senhora que pediu? Qual é a razão, sim? Recomendei para que o canal fosse fechado. Não tem a ver com a senhora ter origem ou influências do povo do Oriente? Não. Muito bom. E o que é ser Pombogira? Ser Pombogira é ser guerreira, é ser mulher, é ser mãe, é ser menina, é ser quem eu sou. Fala um pouco mais de como a Pombogira consegue ser menina durante a execução de seus trabalhos. Posso responder de forma muito pontual e muito breve. Ser uma Pombogira menina remete a mim encantar e trazer a pureza para tudo na existência desse plano e para tudo em todas as existências que me é permitida passear. Sou menina, porém não deixo de ser mulher. Claro. Como seria para os encarnados que são mulheres não deixar de ser menina? Seria uma soma positiva? Sim. Ter a pureza, ter a transparência, faz com que você se eleve. Mesmo sendo uma mulher dentro desse plano, com 60, 70, 80, 90 anos, você nunca pode deixar a sua criança interior morrer, a sua menina, o seu menino. A senhora pode repetir, nunca pode deixar a sua criança interior morrer. Quais são as razões que os seres encarnados deixam, que fazem com que os seres encarnados deixem a criança interior morrer? O ódio, a intolerância, a vaidade, o ego. Eu posso fazer para você uma lista do tamanho do oceano. Claro. E qual é a diferença entre ser criança e ser infantil? Ser criança é um estágio inicial desse plano. Não só desse plano, como de todos os outros planos. Ser criança é ser puro, é ser genuíno, é ser legítimo, é ser a base. Infantil é um estágio também. Depende muito do que você quer perguntar a respeito de infantil. Você quer saber a respeito da infantilidade? Sim. Se for parar para observar, a infantilidade nada mais é do que um período, a não ser que você queira fazer uma associação a algo relativo a uma certa pirraça ou uma certa falta de maturidade e amadurecimento. Seria também essa questão que você... Sim. Na verdade, não podemos dizer que isso é infantil. Podemos dizer, fazer uma associação à imaturidade, à falta de experiência e à falta de compreensão. Nenhuma criança, vamos dizer assim, seja, de fato, totalmente infantil. Quando não se sabe certas coisas, o universo encaminha. Porque, afinal de contas, o universo ele é perfeito. Ele dá a todos um fim, um início e um meio. Pode acontecer das pessoas não levarem a senhorita a sério quando, perante elas, elas veem uma mocinha bonita de 17 anos? Realmente fica a critério de cada um. Tento, na medida do possível, transparecer a minha experiência, minha calma, minha serenidade, minha tranquilidade, a minha potência espiritual. O fato, simplesmente, de ter desencarnado e por ter optado seguir nessa linha, com essa característica, diz muito pouco a respeito do que eu possa ser. Sou menina, sou tranquila, sou serena, mas também sei agitada e também sei extremamente furiosa quando quero. Claro. A Pombagira menina da praia tem poderes magísticos tão profundos quanto qualquer outra? Na verdade, todos nós temos poder. Não sou eu simplesmente porque sou uma pombagira. Todos, sem exceção, têm poderes. Poderes de abrir a boca e verbalizar e proferir uma palavra benéfica ou uma palavra maléfica. Como você vai usar o seu poder? Realmente é opcional. Sobre os mistérios, sobre magia, posso dizer que que dei nessa experiência e a cada dia que passo, aprendo e reaprendo novas magias, novos encantos, porque somos ilimitados, não sabemos de tudo, estamos na mesma caminhada. A única coisa que nos diferencia são estágios de consciência, estágios que vocês ainda não adquiriram, mas não significa que vocês não vão adquirir. Tudo é uma questão de paciência. Claro que sim. Quando a senhora ouve a palavra poder, como a senhora o define? A definição de poder, dentro do meu conceito e dentro do meu entendimento, parte do momento em que você existe, você pode existir, você tem o poder de ser quem você é. Muitas das vezes vocês têm um conceito muito raso das palavras, vocês não têm uma compreensão elevada. Na verdade, eu não posso dizer que só vocês, muitos seres, inclusive nós, estamos em um estágio. Não sabemos de tudo, porém temos poder para agir e fazer algo em prol de nós mesmos. Claro. Qual que é o verdadeiro significado e como conquistar a verdadeira autoridade? Inicialmente é ser. Muitos querem ter autoridade. Ser autoridade significa que em primeiro momento você tem que estar interligado ao seu espírito. Ser autoridade em tudo o que você faz. Arcar com todos os seus compromissos espirituais, com todos os seus desígnios. Estar interligado à sua essência. Claro. Qual foi a maior lição da sua última encarnação? De que eu não devo me preocupar com absolutamente nada. Quando as pessoas ouvem isso, elas podem querer abraçar o travesseiro e dormir no sofá o dia inteiro. O que a senhora alerta essas pessoas que podem pensar assim? O que posso dizer é não se preocupar. Não me isenta de uma responsabilidade. Não me preocupar pelo simples fato de que tudo já está determinado. Não existe absolutamente nada que não esteja no devido lugar. As ações, o que se deve fazer, também é uma escolha. É um livre-arbítrio, ou seja, deitar, dormir despreocupadamente, estando consciente do que você precisa fazer, sem excessos, sem uma preocupação, vamos dizer. Vocês se conectam muito às suas questões materiais e muitas das vezes esquecem que já existe um comando superior. O que eu digo em matéria de não se preocupar com coisas fúteis, com coisas banais. Dê um cabo, dê um remo para a sua história. Se você acredita que a sua evolução está pautada em ficar deitado ou deitada, se você tirar uma boa lição desse não se preocupar e ficar deitado, você está fazendo o seu papel. Qual é a melhor e a pior parte em ser uma pombogira? Acredito que não existe pior. Sou da linha de compreensão de que é que você realmente seja o que você é, você precisa elevar todo o seu pensamento e saber de que você tem uma função no universo. Compreendi que o pior é quando você não compreende o porquê da sua missão. Foi estabelecida a seguir uma ordem. E a cada dia, a cada instante, a cada minuto, a cada segundo, a cada milésimo, eu tenho propriedade de ser o que sou. Então, o que eu acredito fielmente é que não existe lado ruim. A senhora acredita que não existe lado ruim? Não. A senhora falou que o lado bom, a senhora pode repetir? Na verdade, o lado bom é ser como eu sou. O lado bom é a senhora ter a abertura e a ambientação favorável para ser quem se é. Sim. Claro. Se a senhora não fosse Pombogira, também poderia existir dentro dessa ambientação e ser quem se é? Ou ser Pombogira facilita mais? Não existem facilidades. Existem missões. Não existem facilidades, existem missões. Sim. Existe existir. Se eu não fosse Pombogira, automaticamente atenderia o chamado que me fosse designado. Claro. A senhora acredita que todos temos um chamado, mas poucos somos aqueles que o atendem? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. O chamado, ele está na missão que foi designada ao seu espírito. O chamado está na missão que foi designada ao seu espírito. Exatamente. Escutar o chamado requer de você muita atenção. Requer de você observação, requer de você cuidado, requer de você amor. Atenção, observação, cuidado e amor é aquilo que é necessário para poder escutar o chamado. Exatamente. Se você acredita que você tem atenção, redobre. Se você acredita que você observa, redobre. Se você acredita que você tem amor, redobre. Claro, redobrar, devemos buscar redobrar tudo aquilo que acreditamos ter. Exatamente. E até o que você não acredita ter. É buscar redobrar tudo que acredita ter e até o que você não acredita ter. Você é um universo de possibilidades, tanto positivo quanto negativo. Olha, deixa eu colocar aqui para as pessoas. Então, a Pombogira Menina da Praia disse que você é um universo de possibilidades, mas é um universo de possibilidades tanto para o positivo quanto para o negativo, é isso? Exatamente. É uma escolha. Você carrega dentro de você a polaridade. Você pode ser positivo, você pode ser negativo. Agora, o que você faz, como você se realiza e como você realiza o universo ao seu entorno, voltamos para o princípio básico do livre-arbítrio. Claro. A dona Pombogira Menina acredita que não existe livre-arbítrio. O que existe é predestinação para que vivamos as nossas provações e expiações e aprendamos a nos libertar do apego às posses, paixões e desejos? Ou existe o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, ela é a primeira lei. É a primeira lei da existência. Você tem escolhas. Você pode escolher. Você já fez uma escolha. Se você está aqui, você escolheu estar. Você pode não compreender o motivo, a razão e a circunstância. Mas o seu espírito, ele sabe exatamente o que ele escolheu. Claro. A senhora acredita que a nossa escolha reside no âmbito de como nos sentir a respeito do que acontece ou também do que podemos fazer a respeito do que a vida nos propõe? Nossas escolhas compõem também as nossas ações ou só o que sentimos a respeito do que acontece? A sua escolha, o seu livre-arbítrio, o que acontece, o que se circula mediante a sua existência, são fatores. Você precisa redobrar a observação, como eu falei agora. É importante avaliar a sua existência a cada instante, porque o seu livre-arbítrio, ele está em primeiro lugar. Você pode escolher seguir um caminho, como você pode escolher seguir outro. O que vai aparecer é uma prova para você se exercitar mediante aos seus desígnios iniciais, que está no seu DNA espiritual. Então o livre-arbítrio existe sim. Por isso que a senhora falou para redobrar todas aquelas ideias, para ter atenção, para que a hora que for fazer uma escolha, procurar fazer sempre a melhor. E dali advirão as adversidades que colocarão à prova o espírito, para que ele possa então se expandir. É por aí. Exatamente. Pronto. Tudo que o universo conspira a seu favor está interligado ao seu livre-arbítrio. Tudo que o universo conspira é em seu favor e está ligado ao seu livre-arbítrio, é isso? Exatamente. Uhum. Nada acontece por acaso. Não existe coincidência. Se você chegou até a mim, algo nos interliga. Se você vai sair daqui e vai encontrar outras pessoas, algo os interligam. É importante saber que o universo, ele trabalha com perfeição. Não existe erros, não existe falhas. A partir do momento em que você abre os seus olhos e tira todo o véu da poluição que é feita ao seu entorno, justamente por conta das provas, você passa a enxergar a ilimitação que existe. Existe limitação, e essa limitação existe até que extensão? A limitação também, vamos dizer, que seja um livre-arbítrio. Você não quer compreender algo, você se limita. Você acredita veemente em uma verdade. Você se limita. Quem disse que a sua verdade é uma verdade absoluta, livre de qualquer tipo de opinião, livre de qualquer tipo de pontuação que seja superior? É uma limitação. É simples, basta observar. Você tem que entender exatamente que o universo, ele é extenso. Você consegue olhar para o céu e ter uma noção de limite? Vamos dizer que existe a limitação do seu campo visual. Você consegue enxergar o mar e o oceano? Você consegue ter dimensão de que realmente aquele oceano se acabou, se findou, aquele céu não existe mais a partir de onde você não enxerga. Realmente. Como entender a grandeza desse universo e, ao mesmo tempo, não ficar depressivo com a nossa infinita pequenez? Eu sempre vou voltar na tecla do que você se limita. Não. O universo dá provas a vocês e a nós em todo um instante. Possibilidade de abandonos de ignorância, abandonos de justificativas e vitimização. A partir do momento em que você se considera pequeno, você tem que ser grande nesse pequeno. Você precisa ser grande nesse pequeno. Você precisa compreender que a pequenez perante ao universo, a partir do momento em que você compreende que realmente ele é vasto, gigante. Não é à toa que sou menino e por isso falo essas palavras. O que acontece com o ser humano quando ele vira adulto? Ele é obrigado, pela circunstância em que se insere, a perder aquela essência de criança aventureira, que acredita nas pessoas, que tem sempre iniciativa para viver a alegria de cada momento? Voltamos à tecla e à pauta inicial, e acredito que é a pauta que vai se estender até o fim dessa reunião, que é a questão de observação e de escolha. Você pode ser um adulto, porém ser um adulto consciente e preservar a sua essência, a sua criança. É uma escolha. Tudo são escolhas. Como eu disse, o universo, ele é perfeito. Ele sabe de todas as coisas e ele dá prova a todo instante. Tudo que é colocado como prova para você faz parte de um cronograma evolutivo. Porém, se você não está aberto, porém, se você não observa, porém, se você não tem atenção, o conceito de evolução se limita e se resume ao mundo em que você vive. Se o mundo em que vivemos, pode ser o mental ou o emocional, é o ambiente que redigimos para nós mesmos, que criamos, como abranger, expandir nossa visão e nosso mundo, se vivemos dentro dele e ele é tudo que conhecemos? Abra portas. Saia da caixinha. Deixe de se vitimizar. Deixe de justificar. Crie autorresponsabilidade. Abra os seus olhos espirituais. Seja leal à sua essência. Seja verdadeiro a si mesmo. Não que não exista necessidade de ser verdadeiro com o outro. Não que não exista necessidade de se expor. Se você chegou até aqui, você tem uma missão. a limitação, ela é opcional. O sofrimento, ele é opcional. Na verdade, tudo é opcional. Não existe absolutamente nada que você não tenha opção de escolha. Muito bom. Quem é Deus? Deus é um ser supremo, que sabe de todas as coisas, que tem o domínio do céu e da terra, que tem o domínio de todo o universo e universos paralelos. Deus, ele é majestoso. Deus, ele é bondoso. Deus, ele é caridoso. Deus, ele é verdadeiro. Deus, ele dá o frio e dá o calor. Ele dá o doente e a consolação. Ele dá a libertação para quem busca. Ele sabe amar incondicionalmente. Deus, simplesmente, além de ser o que é, ele consegue se desdobrar em mim, consegue se desdobrar em você, consegue estar em todos os lugares, até nos lugares em que você acredita que não exista Deus. Claro. Qual que é o propósito da encarnação? Todos vocês já sabem que é evoluir. Agora basta vocês compreenderem o que é evolução. Entender profundamente, assim como o oceano, o que é evoluir. Para que você não viva um aborto. O que representaria viver um aborto? É estar completamente desalinhado do seu propósito. É deixar que todas as influências externas te dominem. Um aborto no sentido de desistência, é? De simplesmente existir e não existir. Viver como um fardo para si mesmo. E ainda deixar que todos os elementos externos te dominem. Como hoje a menina vem trabalhar na luz de qual orixá? Iemanjá. E seria diferente, e qual diferença teria se viesse na linha de Oxum? Não seria menina da praia, seria menina da cachoeira. E aí teria também umas outras ferramentas, é isso? Ou forma de empregá-las? Sim. Cada orixá tem a sua especificação, a sua função e o seu trabalho a ser executado. Claro, sim. E quando se fala em Kombogira, quais são os maiores mitos que a senhora vê direcionados a essa falange? A essa linha de atuação na Umbanda. Posso dizer, de uma forma extremamente resumida e simples, uma ignorância. Não saber, não compreender, não buscar, não se aprofundar, não pesquisar, não se entregar, não viver. Não acompanhar, não aprender. Qual é a força do arrependimento, do remorso? O que ele pode causar a um espírito? Elevação. Um espírito que se arrepende de forma verdadeira. É importante saber o significado profundo das palavras. Não seja raso. Não seja raso como água de poça. Seja profundo. Entenda as palavras de forma profunda. Não significa que não existe profundidade em uma pequena poça d'água. Podemos fazer simbologias. Eu posso dar para você todas as provas de profundidade, até nas coisas mais rasas que vocês conhecem. Porém, iria faltar tempo. Então, a força do arrependimento, a força profunda do arrependimento, gera mudanças, gera transformações, gera evolução. Mas você precisa entender essa palavra. Você precisa entender esse sentimento. Porque existem por aí muitos arrependimentos de boca para fora. Existem muitos remorsos que são extremamente vazios e rasos. Mas quando você me pergunta do remorso e do arrependimento de um espírito que já se passou por esse plano, ou até mesmo que esteja nesse plano, sendo ele um remorso e sendo um arrependimento, como disse, profundo, bem embasado e pautado na essência da palavra, ele gera tudo isso que eu disse: evolução, transformação e mudança. Evolução, transformação e mudança são resultantes do remorso que não provém da rebeldia. Será que existe? Existe remorso que vem da rebeldia? Tudo é possível. Todas as colocações são possíveis. Como disse, Deus, ele é perfeito. Ele cria condições até para um rebelde ser remorso. E esse sentimento serve para algo. Ele tem um fim útil. Eu não posso me limitar a responder e dizer que não. Agora, criar uma situação para que a gente possa visualizar essa colocação são diversas. Como de um indivíduo que vive uma vida rebelde, mesmo assim, o seu espírito está em estado de arrependimento. Claro. Arrependimento, no fundo, ele é bom porque transmuta ali um sentimento de estar certo e obstinado em alguma coisa, não é? Eu posso dizer a você que tudo é bom. Mas também pode não ser. Há poucos dias eu escutei o diálogo que vocês estavam tendo. Sim, com qual espírito? Com o pai Joaquim. Tudo é bom, de acordo com a medida. E também pode ser um veneno. Arrependimento por demais, remorso por demais. Será se não existe um sentimento incutido de vitimização? Como que vocês, os espíritos, ouvem o diálogo com os espíritos do astral? Você já estava presente aqui? Estamos interligados. Em todo o tempo. Existe uma egrégora que trabalha incansavelmente. Enquanto vocês descansam, nós estamos trabalhando. o que vocês conseguem enxergar, temos potencialidade de enxergar um pouco mais. Como que a Pombogira menina trabalha nas pessoas? Como eu disse, eu sou a ressaca da praia. Eu sou calma, eu sou serena, eu sou pontual, tranquila, verdadeira e transparente como a água do oceano. Consigo ser tudo isso. E se precisar de ser séria, se precisar de ser extremamente turbulenta, não significa que eu vá invadir o espaço, que eu vá negligenciar o ser, seja ele quem for, encarnado ou desencarnado. Tenho os meus desígnios e minhas funções e preciso executá-las, porque eu sigo uma ordem. Eu trabalho pautada inicialmente na transparência. Transparência das palavras, a profundidade delas. Trabalho em prol de evolução, porque eu estou em estágio de evolução também. Assim como todos, tudo evolui, tudo precisa evoluir, tudo exige evolução. Trabalho em cima dessas pautas, da transparência, do amor próprio, da verdade que você constrói para si, e que sempre deixa ela aberta, porque você não pode ter verdades absolutas, concretas. Toda realização nobre demanda preparo criterioso. Posso dizer que tudo é nobre. Posso dizer que tudo é nobre? Até, vamos dizer, as coisas que vocês têm repulsa. Até as coisas para com as quais temos repulsa são nobres. Simplesmente porque são criações divinas. O estágio de cada indivíduo, de cada ser, de cada elemento material é uma nobreza divina. O estado de cada ser, de cada elemento, mesmo que seja material, compõe uma nobreza divina. É uma nobreza. Sim. Você consegue amar as coisas que você repulsa? Pergunta. É possível amar as coisas para com as quais temos repulsa? Não. Por que você me responde dessa forma? Porque repulsa faz a gente querer ir para o outro lado, estar distante. Só o fato de ser repulsa já é um não amor. Então você acredita que você pode repudiar uma criação divina? Ah, olha o que a Pombogira menina perguntou. Então você acredita que é possível que você pode repudiar uma criação divina? É, repudiar, não, senhora. Assim, querer, dentro do sentimento de repulsa, me afastar, pode ser um desejo ali. Isso porque está no externo. E agora você consegue observar algo em si que você tem repulsa e você não consegue amar? Não. Claro. Portanto, como eu sou uma célula no organismo de Deus, tudo é interligado, não tem como fugir de nada. É isso? Exatamente. É simples, porém é complexo. É, igual o oceano. Exatamente. Claro, uau. Amar sobre todas as coisas, a todas as criações, tudo é nobre. Basta Você enalteceu o seu olhar. Ah, é enaltecendo o olhar próprio que consegue ver e sentir a nobreza de todas as coisas e amá-las. Exatamente. A sua função para evoluir passa pelo crivo de amar incondicionalmente. É muito fácil amar as coisas que você gosta e amar as coisas que você não gosta. A sua função para evoluir é passar todas as coisas pelo crivo do amor incondicional. É isso? Exatamente. Sim. Como disse, amar o que é belo, amar o que você gosta, é muito fácil. Agora, ame o que você repudia, o que você não gosta. Se pela sua história passou algum indivíduo que te gerou os piores sentimentos que fazem com que você decaia na sua evolução, observe. Você acredita então que o universo ele não é perfeito, que Deus ele não sabe de todas as coisas? Você acredita então que o universo não é perfeito e que Deus não sabe de todas as coisas? Eu estou repetindo aqui porque o trabalhador ali está seguindo a agenda dele e nós não sabíamos, dona Mombogira, que essa era a agenda dele hoje. Então, pedindo à senhora um pouco de paciência e a todos os espíritos, e os encarnados aí que estão acompanhando a gente, e às vezes quando eu sentir que não vão entender, eu vou repetir, tá bom? Okay. Por favor, continue. Eu sempre sou serena e tranquila. Não há nada que exista nesse plano ou em todos os outros planos que vai tirar a minha tranquilidade. Não são as coisas desse plano que vão tirar a nossa tranquilidade, não é? Exatamente. Aí a senhora já se torna um exemplo pra gente. A compreensão ela é maravilhosa. Quando você compreende tudo o que acontece ao seu redor, você consegue tirar proveitos e lições. Não, de boa. Claro, claro. Então, responde uma coisa, já que me cortou aquele pensamento, posso? É, todo sacrifício edificante no mundo expressa enriquecimento de nossas almas para a vida eterna? Você repete novamente? Sim. Perguntei se todo sacrifício edificante no mundo expressa enriquecimento de nossas almas para a vida eterna. Sem sombra de dúvidas. Se realmente é edificante, se você entende a essência da palavra e sua profundidade e consegue agir conforme esse entendimento, você evolui, você cresce e você transcende os patamares da ignorância. Muita gente num trabalho desse teria dificuldade de amar um trabalhador desse porque supostamente está incomodando e atrapalhando a realização desse trabalho. Não é o caso, porque eu compreendo que tudo é perfeito na natureza. Deus sabe o que faz. E as nossas provações não podem, não tem como vir de outros lugares, senão aqueles onde interagimos, não é mesmo? Mas diz uma coisa sobre o que eu vou comentar aqui. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus? Se você não olha para si e não compreende a si, você não vai encontrar Deus no próximo. Se Deus ele não estiver em você, na verdade Deus ele está. Mas se você não compreender que Deus esteja com você, se você não se alinha com as forças superiores, se você não entende e compreende, o próximo sempre será o próximo. Muitas das vezes vocês querem escoras. essa que é a realidade. Encontrar Deus no próximo. Por que não encontrar Deus em si mesmo? É muito mais fácil para algo que vocês querem enxergar do lado de fora e não querem enxergar do lado de dentro. A sua missão, ela está intimamente ligada a si. Não significa que você tem que ser individualista e egoísta. Significa que você tem que redobrar os seus cuidados com relação à sua própria existência. Deus, ele está em todos os lugares, sem sombra de dúvidas. Mas esperar encontrar Deus no outro, se você não encontrou Deus em você, você está desperdiçando o seu tempo e ocupando espaço. É fato que ninguém progride ou se aperfeiçoa sem um contato social. Fui jogada ao mar, posso tirar o meu exemplo. O contato social, ele favorece ou não os elementos do externo. Podem favorecer ou não. Ser uma pessoa sociável ou não ser, pode favorecer ou não? Posso dizer também que sim. O convívio em sociedade pode trazer para você vários benefícios e vários malefícios. Depende de como você se posiciona. Se você não sabe quem você é totalmente influenciável. Qual é a sua missão na Terra e qual é a origem do seu espírito? Falar sobre a origem do meu espírito é Deus. E a minha missão não só está ligada à Terra. A minha missão, ela é muito maior, inclusive, do que você possa imaginar. Não é uma prepotência de minha parte. Assim como cada ser, cada indivíduo, tem uma missão não só ligada a esse plano. Existem várias dimensões, existem vários trabalhos, existem várias atividades. Tudo o que me é permitido fazer em nome de uma lei maior, tento me colocar apta dentro das minhas capacidades. Minha missão em vir aqui nesse plano sempre é para propagar esclarecimentos, dar conselhos. Até mesmo porque existe um dizer nesse plano que se conselho fosse bom, ninguém dá. Se as pessoas buscam hoje o despertar espiritual e a senhora pudesse aconselhá-las, aqui vocês encontrarão. Onde é este aqui? Este aqui é em você. Você primeiro precisa entender o estágio. O despertar já é quando você está em plena atividade. E muitas das vezes você ainda dorme profundamente. A única coisa que sabe fazer é dormir profundamente. Ou seja, para você alcançar o despertar, você primeiro precisa acordar. Acordar da ilusão que você vive. Acordar dessa vida automática que você leva. Sai do patamar de que tudo tem que ser perfeito dentro do seu mundo e do seu universo. Porque não adianta você querer que algo seja perfeito, porque já é. Se você passa por alguma situação difícil, entenda que existe a perfeição divina atuando dentro dessa limitação que você não consegue compreender e enxergar. Despertar é um estágio onde você tem todas as faculdades mediúnicas muito bem pontuadas. Você sabe o seu lugar, você sabe o seu espaço, você sabe o que você fala e você sabe o que você faz. O lugar onde você encontra não é em uma casa externa, é numa casa interna que habita dentro do seu ser. Se você sair de fora e mergulhar dentro do seu próprio oceano, você vai ter maravilhas à sua espera. Nossa! Qual seria a sua mensagem final para o encontro de hoje? A minha mensagem é para que todos que sintam no coração a esperança de ser melhor para si mesmo, que vocês se desapeguem da ideia de felicidade externa, porque o mundo já é feliz, porque Deus assim quis. Independente de todas as adversidades que vocês encontrarem no caminho, é mais do que importante encontrar a felicidade interna. Acender uma chama e deixar que ela fique acesa em todo o tempo, que é a chama da sua própria consciência. Saia da circulação externa, se retire, peça licença e adentre dentro de um universo que habita dentro do seu ser e deixe de lado tudo o que não convém, tudo o que faz você regredir. Tudo evolui, sim, mas você pode acelerar o seu passo. Seriam essas minhas palavras. Graças a Deus, muito obrigado, Pombogira Menina da Praia, por essa oportunidade de estudo com vós, com a vossa falange através de si, e por ter a oportunidade de registrar e deixar disponível mais conhecimento para as pessoas aqui no Diálogo com os Espíritos, viu? Fico grata em poder dar a minha mensagem. Graças a Deus. Que Deus o ilumine, ilumine a todos. E que vocês encontrem dentro dessas palavras fundamentos. Porque a minha intenção simples é de passar transparência. Antes da senhora ir embora, perguntar qual o seu relacionamento com a música, o ponto cantado, se a senhora gosta e se a senhora conhece algum, gostaria de compartilhar conosco da Pombogira Menina. Vou encaminhar o pedido ao meu médium e peço que ele, logo após, faça. Muito bom. Muito obrigado. Mais uma vez, agradeço. Que assim seja. Muito obrigado. Graças a Deus. Como é que vai? Como é que o senhor está se sentindo agora? Tudo bem. A Mogira menina disse que ia encaminhar um pedido assim, de reproduzir pra gente um ponto da Pombogira menina da praia. Qual que você, assim, ou qual que ela encaminhou? Peraí, que eu tô voltando aqui pra esse plano. Muito obrigado. Você pega o caderno lá? Tá lá dentro do bar. Enquanto isso, você está voltando, qual que é seu nome? Michael Jardim. Qual que é a sensação de trabalhar com uma pombogira? É de muito aprendizado. Extremamente aprendizado. A gente está aqui, a gente tem que ser um canal aberto. E a gente tem que manter, né, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito aceso para receber toda essa potência da energia feminina, que é extremamente agregadora, que faz a gente perceber as coisas por um outro ângulo completamente diferente, que nós, homens, também temos capacidades, porém, esclarecimentos que trazem muita edificação pra gente. Claro. E no começo foi difícil, foi ficando mais fácil essa união com esse espírito, como é que é? É, no primeiro momento a gente tem muita dificuldade por ser uma força que não é uma força que a gente tem, né, um conhecimento profundo. Né? E aí, depois a gente vai se adaptando. Eu acho que tudo é uma adaptação, né? Uhum. Tudo na vida é uma adaptação. Mas a gente vai aprendendo. Graças a Deus. Então, eu vou fazer o ponto. Você pediu um caderno? Sim. E você, então, tem os pontos num caderno? Tenho. E por que todo esse zelo? É um material que a gente adquiriu. E aí eu também tenho alguns pontos próprios, né, que eu recebi. Meus não, né? Na verdade, é um compilado de vários pontos, de várias pessoas, né? Pessoas da fraternidade onde eu faço parte. E aí, agora eu vou fazer o canto, então. Pode ser? Claro que sim, muito obrigado. A tutu, meu pai, ela vai chegar. Ela roda as praias enfeitando o luar. É moça bonita que é o canto das sereias balançar. Pomba girada praia, gira sair, balançar. Pomba girada praia, gira sair, balançar. Ela vem chegando no feitiço do luar. E pede licença, morada de manjar. E se tranca a rua, vigia admirar. Linda morena se banha nas ondas do mar. Seu olhar me encanta, seu perfume me embriaga. Sua dança espalha todo o mal girando a saia. Sua gargalhada é seu canto pra ponto final. Vem se demanda, feiticeira de manjá. Vem se demanda, feiticeira de manjá. Ela vem cortar as tranças de rodear. Com seu punhal de prata, de faísca de luar. Com seu trancabo, ela guarda quem sabe amar. Bomba girada praia, vem aqui o mal limpar. Bomba girada praia, vem aqui o mal limpar. Graças a Deus. Muito obrigado. O senhor atua como ogã em outras casas? Na verdade, eu sou sacerdote do orixá há muitos anos. Então, eu sou um médium independente, filiado à Fraternidade Caimã. Falo independente porque a Fraternidade Caimã, ela nos dá a oportunidade de fazer o nosso trabalho, executar o nosso trabalho, não somente dentro da casa, mas pudermos fazer visitas que venham agregar e somar, ela sempre está prezando por esse espaço e por essa liberdade. Então, o sacerdócio, ele já vem comigo há vários anos e sempre estou aqui aberto, disponível, aprendendo, cantando, recebendo, ouvindo, sendo um canal, sendo um bom canal. Claro que sim, louvado seja. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo com a espiritualidade através do seu canal mediúnico. Eu que agradeço a oportunidade. Se você não olha para si e não compreende a si, você não vai encontrar Deus no próximo. A verdade é que a morte não existe. Você abandona uma matéria e assume uma nova vida, um renascimento. Se você chegou até aqui, você tem uma missão. A limitação, ela é opcional. O sofrimento, ele é opcional. Nada acontece por acaso. Não existe coincidência. Se você chegou até a mim, algo nos interliga. Se você vai sair daqui e vai encontrar outras pessoas, algo nos interliga. É simples, porém é complexo. É, igual o oceano. Exatamente. Claro, uau.